tú me llamas. Tu as Romeo 1, que frequência livre? Como é o meu Golf Controle? Para sua controle. Estimado de pouso. Ao 5-5-6. 5-5 copiado, chame agora Recife, 1260, alterna 1288. 260, 288. Vitor Mike, Quebec, estimado de pouso para Cairo. Mike manda o 1324, Vitor Mike. 1324, Vitor Mike, Quebec, copiada. Para informação, temos o tráfego do Bravo que Luiz, que agora é no cruzamento da Bahia. Ou no 1500 pés, tem frequência livre. No regresso no 1500 pés de corredores, reporta através de Paris. Paeco desce para o meu Fez, estado 1017, reporta Visual Cono 7. Meu Fez 1097, reporta Visual Cono 7, Lula Papai. Comandante, o senhor está passando através de Coral, afastado 59 milhas sudoeste de Salvador, Serviço radar encerrado, chame agora Ilhéus. 120 decimal 1, bom voo. 3111. Chame Recife 1251, alternando na 3325. Recife 1251, alternando na 3325. Zulu Papai Eco, visual, 1-9-7. Zulu Papai Eco, torre 786. 1-9-8-6, Zulu Papai. Lima Zulu Golf, pátio 5, livre acionamento, chame táxi. Torre Salvador, Papatango, Zulu Papai Eco. Base, pista 1-7-35. Zulu Papai Eco, confirmando que chamou a torre? Afirmo, tá na base, pista 1-7-35. Copiado. Prossegue na final da 1-7, Zulu Papai Eco, avistado, livre pouso. Vento 1-0-0 graus, 1-1 nós. Livre pouso, pista 1-7, Zulu Papai Eco. Zulu Golf, autorizado o táxi até o ponto espera, aguarde para ingresso. Leva aqui Luiz, que prova da rotatória. Papá Eco, solo ao 1-3, prossegue para aqui, pátio. Check autorizado, reporte pista livre. Zulu Golf no ponto espera, tá pronto? Autorizado para seguir ingresso, reporte cabeceira 1-7, alinhado e pronto, Lima Zulu Golf. Zulu Papai Eco, estacionar a frequência livre. Zulu Papai Eco, estando bem no transponder? Delta 1 BPS, proa do farol de Itapoa, reporta na ideia de descida. Zulu Golf, vento 100 graus, 11 nós, livre decolagem 17. Salvador, muito bom dia, o triplo papá, Romeu Lima. Papá Romeu Lima para cima. Papá Romeu Lima está de entrevista a Salvador, agora 20 milhas fora no corredor forte, mantendo 110, acionado 0140, único a bordo. Copiado, proa da rotatória 510, o triplo Papá Romeu Lima. Proa da rotatória 510, Romeu Lima. Mike Bravo Oscar, controle. Evite a área proibida de Camaçari. Recebi uma transmissão no radar agora do plot do senhor dentro da área. 1208. Camaçari. Verifique transponder modo normal, 500 pés ajustado 1017. Torre 118, meia dúzia. Golfo decolado, dá 1-7, na série. Lima, Golfo no meu pé, corredor Axé, reporta farol da barra. Sente 1 no meu pé, no corredor Axé, reporta no farol da barra, Lima, Zulu Golfo. Segue final 1-7, reporte estabilizado na final. Zulu, bom dia, senhora identificação, desça para 4.000, ajustado 1017. Bravo Kilo Whisky, livre pouso 1-7, o vento 090 graus, 1-3 nós. Kilo Kilo Lima, autorizado, táxi, aguardo para ingresso. Papá Romeu Lima, na proa da rotatória, já visual com o campo. Papá Romeu Lima, torre 186. 186, grato, Lima. Autorizado até o passo 4, reporte pista livre. Branco Mike, no meu passo corredor forte, reporto ingresso no Interlagos. Bom dia, o triplo Papá Romeu Lima, na proa da rotatória, visual com o campo. Zulu Golf segue para TGL em Veracruz. Confirmando que chamou a torre. É o triplo Papá Romeu Lima, senhora, bom dia. Está na proa da rotatória, visual do campo. Bom dia, o triplo Papá Romeu Lima, confirmando intenções de pouso. Então no 7 ou no H da bata direto. Copiado, o triplo Papá Romeu Lima prossegue final da bata, aguarda autorização de pouso, reporte na curta final. Está reportando a curta final, aguardando autorização, Lima. Nota dessa para 510, ajuste 617, reporta através do Sul. Bravo Kilo Whisky. O Kilo Kilo Lima, autorizado a prosseguir ingresso na pista 1735, reposta cabeceira 35, alinhado e pronto. Salvador é 14207. Azul 4207, prossiga. É, existe informação de tráfego nas proximidades da posição bom? Opa, pra Mike, Bravo Oscar, controle. Então? Mostra qual a posição. E o azul 4207 é um helicóptero a 510, não, nem aparece no radar. Ah, sim, Matheus, só quis saber porque estava sem altimetria, então não sabia qual que era o que estava fazendo. Ok, então prossegue na chegada a Bombeiro 407. Afirmativo. Mike Eco Juliette na mala, tá autorizando acionamento sanitário. A gente está ingresso no circuito, chame torre 1286. 1286 graus, Delta. Salvador é o papapá, Mike Eco Delta. Triplo, Papá Romeu Lima, confirmando, controlou na bata. Frequência livre, triplo, Papá Romeu Lima. Mike Eco Delta, chamou? Afirmativo, passou, pistou azul, 500 pés de instruções. Mike Eco Delta confirmando, chamou a torre. Afirmativo, senhorita. Passou Pituaçu, 500 pés, instruções. Copiado, Mike Eco Delta. A presença autorizada, cruzamento da final da 1-0, aguardando para prosseguir a base pela direita. Nós temos a aeronave que irá decolar da 3-5 com proa do corredor forte. Copiou? Copiado, da presente vai colocar proa norte e vai aguardar a decolagem da aeronave da 35, Mike Eco Delta. Papatango, Kilo, Kilo Lima, vento 1-1-0 graus, 1-2 nós, livre decolagem, cabeceira 35. Livre decolagem, Kilo Lima. Lima, tem uma senhora identificação, chegada MAN. Reporte para descida. Kilo Lima decolou aos 29, curva direita, prossegue proa do corredor forte, aguarde transferência. Ciente, vai curvar à direita e aguardar a transferência no corredor forte. Correu, mas que é convite visual com a aeronave decolada 35, pode ir à base? Autorizado, Mike Eco Delta, autorizado de ir à base para a final da 1-7, reposto estabilizado. Passará final da 1-7 estabilizado, Mike Eco Delta. Kilo Lima, comprou de buraquinho, seu meu controle na frequência 1208. Controle 1208, Kilo Lima. E Salvador, Papatango, Kilo, Kilo Lima. Papatango, Kilo, Kilo Lima, mantenha-se em condições visuais, no meu pé, e reporte para a aeroporto. Ciente, controle, tem condições da presente proa direta para a Feira de Santana, controle? Autorizado da presente Feira de Santana, Aquilo Lima. Ciente, Aquilo Lima. Vento 110 graus, 139. Além da cola, o TRIP 5595. Lima, informe estimado de pouso. Estimado do pouso será aos 05 da próxima hora. Ciente, grato. Júlio Salvador, Papa Tango, Dovermank Mike, ingressando agora ao corredor Interlagos. Ciente, vai na proa rotatória, reporte na mesma, visual com campo. Vai na proa rotatória e reportará na mesma o Papa Tango, Dovermank Mike. Inicial, trip 5595. Confirme. Autorizado, 5595. Afirmativo, livre pouso da 10, vento atualizado de 110 graus, 13 nós. Iniciando a decolagem, 5595. Obrigado, até mais. Sou em Salvador, muito bom dia, Azul 4207, a 8 milhas da cabeceira. Azul 4207, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. Obrigado, Mike Echo Juliette, mantenha um ponto de espera aguardando. Tango Oscar Lima Hotel, desça para nível 050, forma justa no 017. Controle, bom dia, trip 5595, decolou na sua escuta. Trip 5595, bom dia, contato radar, saída da El, sub e mantém 160. Da El 160. Queco Delta, solo aos 33, direita para os 4, estacionar frequência livre. Chamou a torre? Golf Mike Alpha, estou recebendo a transmissão muito baixa. Checa o equipamento. No pátio 5 está autorizado o acionamento. Chame táxi. Está travado 4207. Copiado, Azul 4207, conforme livre pouso na 110. Livre.